Os desafios que a reconstrução do Conselho vai colocar ainda exigirão de nós uma atitude de maior responsabilidade. Tudo farei para que a Assembleia Municipal seja um órgão respeitado e prestigiado, aonde sejam discutidas com elevação matérias de interesse para o Conselho. É também meu desejo contribuir para que a Assembleia Municipal seja um espaço de aprofundamento de temas de relevância para o município.